os impostores por trás dos tambores, o sindicato de ladrões, falsos produtores, safados atrás dos cifrões, os empresários e políticos enchem os caminhões, containers e vagões, ganham milhões e milhões por terra-maria, o negócio é faturar, Black Alien no estilo Solana está, quando a situação é grave, se organiza, concentração é a palavra-chave, doa quem doer, eu não acredito em você, não acredito no sucesso, não acredito na TV, não acredito no que me vem impresso, acredito em ordem e progresso quando o povo tem acesso ao ingresso, então a válvula de escape pro motor de arranque, um extra pump, um extra pump, um extra pump, um extra pump. Celulares, através delas vejo tudo e pelos ares. Vou vender ingressos para o show do fim do mundo a preços populares. Vamos por partes, condecorado por bravura, filho da ditadura. The Prince Scream por água pura, pra geração futura. Ouve um coração mais alto quando ele murmura. Tenta te livrar da morte prematura. Pega reta e desinfeta, porque você mente, mas não mente altura. Reuniões à revelia, sorridente na sua frente. Desfaz o disfarce, eu vejo a verdadeira face. Se revelaria, esvazia o pente, já que abre as pernas pro capeta. Vê se mostra sua faceta no estilo Black Trunk. Babylon vai com os volume um da Year of the Monk. Um extra punk, um extra punk. Um extra punk, um extra punk. Assunto, no prestígio, no litígio, lado a lado, tamo junto. Na miséria e violência em volta, eu vou meter a bota na bunda da compreensão torta. A missão que nunca aborta, abra o caminho, fechem as janelas e as portas. Tô marchando agora na hora da zona morta. Veneno que você destila vai servir de soro. Efeito bumerangue pro seu mau agouro. O homem versus tanque, até que o sangramento estanque. Como é que sou, pô? Um extra punk, um extra funk.